Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar. Toda verdade deve ser falada, e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não vou ficar, não. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução, não, não, não. Por isso eu resolvi agora te deixar de fora do meu coração. Você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução. É solução, sim. É a solução, é solução, sim. Coração, com você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução.